controle, na final, estabilizado, campo à vista, Delta Papa Foxtrot. Delta Papa Foxtrot, assistindo agora a torre, 1895. 1895. Oi Salvador, boa noite, na final, 3 milhas para o SPM, Delta Papa Foxtrot, tem o campo à vista. Delta Papa Foxtrot, fazendo aproximação, agora a torre está de pouso. Imediato, atualizando a colagem, pistola 7, o vento 070 graus, 069. Cruzada, colagem 7, 90 a sua linha. Armeiro, sua passada, função, papá 28, alfa, decolando com o CCR, não serve com sua aproximação. Gente, delta, papá, Foxtrot. Papá Romeu, Delta Papá, salve, autorizado pouso, pista 1-0, vento 060 graus, 059. Autorizado pouso 9-0, Delta Papá, Foxtrot. Papá Romeu, November Suíça, detalhe 229, show controle Salvador, 119.8. Semana, controle Salvador, na 119.8, November Suíça. Papa Romeu, November Oscar Lins. Papa Romeu, November Oscar Lins, que transfusando corredor Xel no meu pé e você passa em fora da barra. Corredor Xel no meu pé e já passará na fora da barra, November Oscar Lins. Delta Papá Foxtrot. 99, autorizado decolagem, pistão 0, vento 060 graus, 07 horas. Está livre a decolagem, capteiro 0, montanha 99. Bona 099, Chapada 33, Salvador, 119, 18. Vai, Samar 19, 8, bom trabalho. Patrulha com 1099. Bona 099, contato radar, colocar o nível de voo 360, vim sair da Bona. Estou seguindo para o nível 360. Autoriza a Aurora, leva direto pro 099. 099 é autorizada pro Julessa. Obrigado. Salvador, Papa Romeo 99 Whisky, na Vestibular do Canadá Barra. Vestibular do Canadá Barra, qual é a sua intenção? Está presente? Corrida Bonfim, Interlagos, Novembro, Whisky. Prosseguirá via corredores, reportará no CEASA quando visual com campo, na BDO Suíte. Chama o Santa Recife, 1-2-0, terra 1-2-8-8. 2-6-0, obrigado. Boa noite, eu vou no corrigindo o gol 2043, tios para autorização, Guarulhos. Bem, Lambda Latina, chama o controle 1998. Lima, Tabatino, boa noite, acione identificação, autorizado via chegada da PMED 1 para o nível de voo 050, ajuste no 05. Não, vai ser autorizada para o dono. Não, vai ser no copo. Afirma, visual com campo, novembro acho que isso. Eu espero ingresso no circuito, chame a torre 1895, novembro acho que isso. Aguarde ingresso no circuito, chame a torre na 118, decimal 95, novembro acho que isso. Torre Papa Romeo, November Oscar Whisky. November Oscar Whisky, reporte para o final do 7. Reportará na conta final da 17, November Oscar Whisky. Oscar Whisky, autorizado todos, pista no 7, o vento, calma, condições. Autorizado, todos na pista no 7, November Oscar Whisky. Torre Salvador seria um toque, será um toque arremetido do November Oscar Whisky. Autorizado, toque arremetido, November Oscar Whisky. Atengo Lima, Tapatina, dentro para 2 mil pés, no ajuste no 015, autorizado afinal do procedimento INS X-Ray, reporte estabilizado. Controle, o Janeiro 6310, 10.150, na cruz de Pavlov. Este momento, 310, boa noite, aciona identificação, autorizados via chegada banda de uva, para o nível de voo 050, ajuste na 065. 050, com meio de será que a gente vai fazer o futuro? Este momento, 310, vou estar para fazer o tapa do ano. November Oscar Whisky. Corre November Oscar, você pode tocar RMT pista no zero. Imediato, autorizado com o esquerdo, tem um tráfego igual a 1 milha de duna. Ciente, vai tocar RMT no 7, November Oscar. Salvador, boa noite, Luna Papaquilo, está beleza, né, de 6. Lima Papaquilo. O assistimento no 0, no 5, continua a aproximação, agora não precisa disso. Lembrar-se que eu disse que agilizar a medida do possível. Agilizando, só que é metido no 7, só vai para o 6. Confirmado no 7. Agora sim, está bem metido, pista no 7. Tocar para vista ali para Papaquilo, solicita para salamento, marcha pela direita da 17, só autorizado. Eu posso marcar dois estéreos para estacionamento, para instrumento, nem para Papaquilo? Aqui. Lima Papaquilo, conhecimento cancelado 58, autorizado curva esquerda, base pela direita, reportando o sinal 17. Passaria o sinal da 17, esquerda. Lembrar o Calisque, procura o RMT 58, autorizado curva esquerda, ingressa a perna do vento, pista no 7, aguardando para girar a base. Curva esquerda, aguardará para girar a base, eu também dou a Calisque. Aqui, eu informo para 28 alfa, ingressando perna do vento, pistão no 7, não interferir com o seu pulso. Autorizado o pulso, pistão no 7, o vento 050 graus, 032. Aqui, eu estou na base, baixando para a vaga 17. Terminal 310, desparador de motor, então ajuste no 065, autorizado a final do procedimento de ILS X-Ray, reporte estabilizado. Terminal 310. Pois não, autoriza. Desparador de motor, autorizado a final do procedimento de ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2015, reportarão. Uno 096, aciona identificação, autorizado via chegada, bomba de Uno para o nível de voo 050, ajuste no 095. Confirmo, pistão 10? Afirmo. Pode final 10, November Oscar. Reportarei. Salvador, boa noite, ao voo 2043, próximo ponto zero, pronto. Voo 2043, meteu ponto zero, pistola zero. Vai, meteu ponto zero, 2043. Numerosa com isso, autorizado, tá bem remetido, pista 1 a 0, o vento 040 graus, 039. Autorizado, tá bem remetido, 1 a 0, novembro, com isso. Eu mantei com a vitória 1 a 0, gol 2043. Aí mantém o ponto zero. Ali mantém, cabeceira 1 a 0, gol 2043. Sim, eles estão ali e mantém na 1 a 0, gol 2043. Espera as coisas, se você já manter sobrevoo no corredor forte. Usado, aguarde transferência de comunicações. Aguardando. Tudo para 1 no 1000 pés, novembro erótico isco. Tudo para 1 no 1000 pés, novembro erótico isco. Mantenha a posição, guarde a autorização para decolar. Mantenha a posição 2043. Erótico Whisky, confirme se está com as luzes de navegação ligadas. Não estamos visualizando o aeronave. Afirmo, estamos com as luzes de navegação ligadas. Entendi. Já... agora avistado novamente. Avistado novamente, aguardo transferência de controle e comunicações. Aguardando também, Erótico Whisky. Gol 2043, informação de tráfego, tapa alfa 28 alfa, decolou, tocou remeter 1 no 7 a 1 minuto, está na linha do litoral nordeste, com rumo nordeste, 1 no 1300 pés, está visual com o mesmo? Afirmo, visual 2043. Dado decolar, vento 020 graus, 02 nós, pista no zero, gol 2043. Em livre decolagem 2043. marchando para ingresso. Cruzamento, Diego. O 2043 decolou 03, chame o controle Salvador, 199.8. Contato radar, só para o nível de voo 360, via saída São Rolo. Ok, via São Rolo 360, quando possível, gostaríamos de voar mais à frente. Que horagem? 9310 estabilizou? Afirmo. 9310, chamei a torre, 1985. Obrigado. 1096, desça para 2010, no ajuste 1096, autorizado, afirmado, procedimento LSX Reis, repasse estabilizado. Autorizado a Prodileda. Que é a Prodileda, muito grato. 0 grau, 049. Livre pouso, 6320. Lembrar os que se pode transferir para o controle ou permanece na escuta? Lembrar os que chame agora o controle em 120.8. 1199.8. 1199.8. 1199.8 também para os que. Beleza, Salvador, Papa Romeu 90 Oscar Whisky, que está mantendo o corredor forte, é 1 no meu pé. Este novembro Oscar Whisky, confirme por quantas milhas vai se afastar? 6310 no solo 110, chame o solo Salvador em 121.9. 219. Limpo 07. Autorizado o cruzamento da pista 1028, manter a taxa Delta. Salvador, boa noite, 1344, cruz do vento. Polo 344, boa noite, aciona a identificação, autorizado via chegada Bombardier 1, para o nível de voo 050, o ajuste instalador no 06. Ok, da CG Bombardier 1, até o 050, com o CC. O tráfego irá lhe ceder a passagem. Então, livre ingresso à direita na Alfa, Juliette, Índia, reporte no ponto de espera, que estão no zero. Juliette, Alfa, Juliette, Índia, reporte no ponto de espera, o outro recuo 07. Bono 096 a torre 1895. 295, bom, 096. Torre, bom, 1096, na casa certa. Bom, 096, avistado, autorizado pouso pistão 0, 030 graus, 039. Autorizado pouso não no zero, voo no 096. 344, desço para 2000 pés, ajuste no 016, autorizado afinado, preciso de meu plano, eu sei que se rei, eu passo estabilizado. É 2000 com 16, vai botar estabilizado o voo 344. Controle Salvador, novembro, acho que eu disse para ingresso no corredor Interlagos. Fechou o operário com esse ingresso corredor Interlagos, reporte no CEASA. Reportará no CEASA o novembro, acho que eu disse. Olimpo 07, autorizado alinhar e manter. Olha, uma boa noite, Azul 2795, sente informação alfa. Informação alfa. 2795, boa noite. Está em contato radar 57000 Nordeste do Salvador. Eu tenho a programa de Bonfim para interceptar a via chegada Bonfim e repasse no gás do Silver. Bonfim, repassará a Silver, 2795. Limpo 07. Autorizado decolar, pistão 10, 040 graus 02, nós. Informação de tráfego, Cessna, corrijo, Papa Alfa 28 Alfa, a nordeste de Salvador, 5 milhas, mantendo no mil pés, rumo oeste. Decolou 18, chame o controle de Salvador, 19 decimal 8. Controle 19.8, limpo 07. Qual hotel de Salvador? É o Olimpo 07. Olimpo 07, contato radar, curva para o mídia de voo no 00, autorizado curvar à direita, direto em rota. Direito em rota até o 100, Olimpo 07. Salvador, Papa Romeu, na Vemerosco Whisky, na Fisão com Campo. Na Vemerosco Whisky, chamei a torre, 1895. Chama na torre em 1895, o na Vemerosco Whisky. Salvador, o Novembro Asco Whisky, visual com campo na rota Tânia. Papá Romeu, Novembro Asco Whisky, chame passando a Enrimar e de preferência agilizando. É, falta passando a Enrimar agilizando na medida do possível, Novembro Asco Whisky. É, para toque arremetida. Enche. Meu Novembro Osco Whisky, autorizado, toque arremetida, pista no 7, vento 040 graus, 029. Autorizado, toque arremetida na 17, Novembro Osco Whisky. Avisado, voo 344. Voo 344, chamei a torre, 1895. Avisado, 5, boa noite. Boa noite. Salve, boa noite, voo 344, avisado, final. Voo no 344. Autorizado pouso, pista 10, vento 040 graus, 02 nós. Informação de tráfego, César 1, digo, Papa Alfa 28, tocando e arremetendo na pista 17. Ok, Livre Povo 10, voo 344. Azul 2795 para a descida. Azul 2795, desça para 4.000 pés, o ajuste no 096. 4.000 no 096, 2795. Aumento, Novembro Alto Whisky.